Rádio Mackenzie. Acompanhe tudo no mundo dos esportes a partir de agora no Arquibancada Mac. Boa noite, ouvinte! Está no ar mais um Arquibancada Mackenzie, o seu programa diário sobre o mundo dos esportes. Este programa é promovido pelo Núcleo de Produção e Desenvolvimento Acadêmico do Centro de Comunicação e Letras da Universidade Presbiteriana Mackenzie. E este quem vos fala é Vitor Visotto e eu vou ser o seu apresentador. Vamos começando nosso querido primeiro tempo de Arquibancada Mac com novidades, hinos novos, vocês já ouviram provavelmente, mas vamos... deu uma escorregada aqui, vamos apresentando nossos queridos comentaristas, os melhores comentaristas do Brasil e do mundo. À minha direita está ele, nosso querido amigo João Pedro Opião. Boa noite, Vitor. Boa noite, bancada. Boa noite, ouvinte. Vamos começar com o destaque do jogaço de hoje entre Atlético Mineiro e São Paulo, que define vaga na semifinal da Libertadores. Por que será que ele acha que é jogaço, né? À esquerda está ele. Todo mundo ele, acha. O nosso querido amigo José Roberto de Finiclé. Fala o seu destaque, Betão. Boa noite, Vitor. Boa noite, ouvinte. Boa noite, bancada. E meu destaque vai para o Sevilha, que ganhou a Europa League do... contra o Liverpool hoje. O Liverpool que era praticamente o favorito para essa disputa. Tudo picotado. Essa disputa de título da UEFA. UEFA não, Euroleague. Europa Errou! League. Errou! E a minha diagonal esquerda está ele, o famoso, o querido Capitão! Boa noite, querido ouvinte, boa noite, bancada. Meu destaque vai para o jogão que aconteceu na noite de ontem entre Independiente del Valle 2 e Pumas 1. Seu espanhol está ótimo, capitão. Obrigado. Então vamos começar pelo primeiro assunto. Solta espanhol o hino nível do Luxemburgo. Corinthians. Solta o hino do Timão. O Corinthians, que vai jogar contra o Vitória lá no Barradão no domingo às 4 horas da tarde. Vá a partida válida pela segunda... Opa! Segunda partida válida pelo Campeonato Brasileiro. O que, que você acha? Você que é especialista no timão, capitão! Bom, muito obrigado pelas palavras. Bom, eu acho que o Corinthians vai entrar um pouco mais modificado nessa partida, né? O Rodriguinho... para a minha tristeza, vai acabar saindo... Seu ídolo, né, capitão? Meu ídolo atual na equipe corintiana. Rodriguinho está sendo contestado. Exatamente, pela torcida. E o Tite vai acabar promovendo a novidade da formação tática dele, que vai ser o Giovanni Augusto jogando no meio ali, no lugar que era o Guilherme que fazia esse papel, e agora o Rodriguinho vai ser o Giovanni Augusto. Marquinhos e Gabriel também? Marquinhos Gabriel vai entrar na direita. É uma novidade aí que o Tite vem tentando impor no seu estilo de jogo, porque, como muitos estão falando, inclusive eu, acho que ele deveria dar uma modificada aí na tática da equipe, deixar de jogar no 4-1-4-1, que eu já me cansei de ver essa formação, eu gostaria de novidades, jogar no 4-3-3, 4-4-2, fazer alguma movimentação aí para conseguir surpreender os adversários e conseguir, finalmente, depois na segunda rodada, finalmente, uma vitória novamente para o Timão. Maravilha. O Corinthians estreou o campeonato com um empate contra o Grêmio. E você, José Roberto, o que você acha dessa segunda partida do Timão para a arrancada do Brasileirão 2016? O Corinthians, primeiro que tem que mostrar futebol, né? Porque o primeiro jogo contra o Grêmio foi sofrível. Coitada da torcida que foi. Eu gostei. Eu achei muito fraco, porque tem o Tite, tem o... Roger, e tem times que eu acho que podem render muito mais do que renderam no jogo. Como diria Celso, um Zelt foi um jogo de xadrez. Um jogo de xadrez. Praticamente. Você gosta de jogo de xadrez? Prefiro dama. Então por isso que você não gostou do jogo, né? Mas eu acho que essa mudança do Tite com o Giovanni Augusto ali no meio, eu acho que pode até dar uma uma boa melhorada no time, porque vai ser um time mais agudo, né? Que é uma característica do Giovanni Augusto. E do próprio Marquinhos Gabriel. Então, acho que... E aproveitar que o Vitória, eu acho que não é um time que vai... Assim... Complicar pro Corinthians. Nem complicar pro Corinthians, mas o campeonato do Vitória não se espera muito. Então, a gente... Acho que o Corinthians tem que já pensar em, mesmo fora de casa, garantir os 3 pontos e dar uma relaxada na... Já nesse começo do campeonato. Até porque vários comentaristas da televisão brasileira, do rádio, dizem que é mais fácil a gente definir um G4 nesse momento do que um Z4, porque o Z4 tem muitos candidatos, né? Ah, eu tô discordando dessa, não, hein? Você discorda. Por quê? Discordo porque pra mim os 4 rebaixados já estão aí, hein? Quem são? Olha, diga só. Diga os nomes. Tem uma que vai gerar polêmica. Pera aí. Muita bomba. Bomba do capitão. Solta a bomba. Flavião vai gostar, ó. Solta a bomba. Bomba do capitão, ei, fala! Meu Z4, hein? Olha! Yeah. América Mineiro, okay. Vitória, Figueirense e o último vai ser contestado, mas pra mim vai ser o Santos. Meu Deus do céu, pela primeira vez na história do time, Santos Futebol Clube vai cair pra segunda divisão, capitão? Exatamente, mas eu só vou explicar isso quando chegar na hora do Santos. Por quê? Os motivos. Mas eu acho que esses Z4 aí são... 3 possíveis, muito possíveis, integrantes, e o Santos, que pode ser um pouco mais contestado, mas explicarei mais na frente. Polêmico, nosso capitão. O Flavião vai cortar seu microfone. O Flavião vai cortar, congela o capitão, Flavião. Quer ouvir? É, treta. Então, o Flavião quer ouvir que as asneiras que você poderá falar, ou não, né? Não sei se é asneira, né? Eu também não sei. Mas, Pião, eu gostaria de ouvir a sua explicação aí pra esse segundo jogo do Corinthians. E o que você acha deste jogo? Ah, eu acho que o Corinthians entra favorito, mesmo jogando fora de casa, porque o Vitória mostrou contra o Santa Cruz que é um time muito fraco, que... Vitor Ramos na zaga. Esse, gente. Esse é um daqueles que a gente pode realmente cravar, que briga pra não cair. E gosto da entrada do Giovanni Augusto como meio, Marquinhos Gabriel aberto. Acho que pode ser uma alternativa pra formação do Tite, já que o camisa 10 Guilherme não vinha fazendo uma... Não vinha fazendo uma boa temporada, então... Acho interessante a mudança do Tite. Exatamente. Nós teremos que comentar rapidamente algumas notícias do Timão, como o Bruno Paulo, que é jogador do Osasco Audax, que está sendo contratado pelo Corinthians, foi vetado nos exames médicos. O que você acha deste veto do Corinthians em cima do Bruno Paulo, capitão? Eu tô achando o nome engraçado, né? Osasco Audax Oeste, agora mudou, tá mudando, né? O Audax tá mudando de... Manda os jogadores pra onde dá. É, tá fazendo essa mistura aí, mas eu acho que o Bruno Paulo acabou se complicando sozinho aí, né? É, normalmente quando que os jogadores eles não são aceitos nos exames médicos é porque ele tem algum problema futuro. Então vamos ver aí o que vai acontecer. Ele já tem uma lesão e provavelmente o departamento médico do Corinthians identificou que pode ser uma coisa que se agrave ou que volte a acontecer no futuro. Mas rapidamente, Pião, você acha que isso vai complicar na contratação do Bruno Paulo? Ah, eu acho que exatamente por esse problema, acredito que o Corinthians deva dar uma recuada sim. Acredito que o Bruno Paulo vai acabar ficando no Osasco mesmo. Exatamente. Ou no Oeste. Vamos mudar rapidamente de assunto também, porque eu quero polêmica nesta bancada de hoje. Ixi. O Tribunal Eleitoral aprova a criação do Partido Corintiano. Que é isso, rapaziada? Que vocês acharam dessa aprovação do Tribunal Eleitoral para um novo partido, um partido de time, né? Beto, eu queria que você falasse. Fala, Betão, senão... É, eu acho que é só reflexo da política no Brasil, né? Porque... É brincadeira. É ridículo. Não dá pra levar a sério. Até o capitão tá falando. Não dá. Não, é porque... Vai colocar aqui, mas o André Sanches vai ser o... Ah, vai ser cargo, vai ser nome forte dentro do partido. Presidente. Mas eu acho que, meu... A gente já tá passando... Já pensou, André Sanches e Jean Willis? Meu Deus. Mas que vai ter algum partido. Eu li um artigo que diz que o partido ainda não definiu pra que lado que vai. Esquerda, direita, centro? Pra cima ou pra baixo? Definindo. Bom, acho que vai pra cima, viu? Porque pra baixo fica outro time. Pode falar, Pião. Isso é primeiro que eles pularam essa questão fundamental de um partido político, é o posicionamento político, né? Eles não sabem ainda, né? Eu queria saber, o corintiano vai votar no partido corintiano, não tô entendendo. E provavelmente vai ter votos, não de toda a torcida corintiana, mas alguns torcedores. Sempre tem, né? Mas vai, sempre com certeza vai ganhar alguns votos ingresso, só hein? Por ter lá Corinthians no nome vai ter. Não, vai ganhar abre brecha para muitas coisas que podem acontecer futuramente no futebol, principalmente que possam envolver o Corinthians. Então é um. É ruim até pro Corinthians, né? Vai sempre existir essa desconfiança de desvio de dinheiro pro clube. Vai sempre. É. Não falando que isso vai com certeza acontecer, mas que pode haver pelo menos a desconfiança. É. Vai estar sempre sendo vigiado esse lado aí. Já tá ruim com PMDB, PT, PSDB, DEM, por aí vai, Partido Verde, aí o cara. Brilhante essa ideia, né? Exatamente. É brilhante essa ideia. O nosso país, pelo amor de cada Deus. Dia mais tem uma nova piada para nos contar. Mais então vamos encerrar aqui o assunto do Timão e vamos falar do Verdão. Solta o hino do Palestra Itália, Flaviano. Quando surge o alviverde imponente no gramado em que a luta o aguarda. O Palmeiras vai a campo no sábado no Moisés Lucarelli para enfrentar a Ponte Preta, que joga como mandante em seu próprio estádio às 4 horas da tarde, num sabadão. Vamos ver o que o Verdão vai fazer, né? E para comentar isso, essa partida maravilhosa, eu gostaria que o meu amigo especialista do Verdão falasse, né, Betão? Pode falar. Eu acho que, primeiramente, que o Palmeiras, a gente vai ver se o Palmeiras vai manter a mesma qualidade de jogo, né? Porque o Palmeiras tem aquele famoso empolgou. Hashtag empolgou. Que deu problema demais já. Isso daí faz sucesso. Faz. Principalmente na torcida do Palmeiras, né? Não só com a do Palmeiras. De todos. Eu acho que fazendo a ponte, eu não vejo um time o mais forte, mas é um time que sempre enche o saco dos times grandes. Principalmente jogando em casa, principalmente, né? Principalmente jogando em casa, então eu acho que é um jogo complicado. E que é um ótimo teste, porque tecnicamente é o primeiro jogo fora de casa do Cuca, do Palmeiras e tal. Então, pra dar aquela sequência de trabalho, pra ver se engatou mesmo ou se foi só um primeiro jogo. Então, acho que tem que esperar pra ver o comportamento do time contra a Ponte e fazer uma análise a partir desse segundo jogo de como vai... Pelo menos esse começo de campeonato do Palmeiras. Exatamente. Eu tenho praticamente a mesma visão do Betão. E surgiu um grande problema para o time do Palmeiras nesta semana. O volante Gabriel Giroto, sentiu uma lesão na coxa e desfalca o Palmeiras por adutor, até né? 4 meses. Adutor, exatamente. Capitão, o que você acha dessa lesão de um jogador que foi considerado, quando chegou no Palmeiras, como espinha dorsal do time? Ah, ele voltou a ser também, né? Quando ele tava jogando, liberou o Egídio, liberou os laterais pra conseguir jogar. O Egídio voltou a jogar bem. Por causa dele, principalmente, né? Eu concordo. Né? Então, ano passado ele se machucou e o Palmeiras deu uma queda caída muito aí, né? Uma caída não, uma... Uma queda. Uma Tomou queda. Um belo de um tombo, né? Também. Foi longo o negócio. Sim, fez barulho. Foi perder do Água Santa. Não, mas foi ano passado, né? Eu sei. Então, temos que ver aí qual vai ser a estratégia. Chapecou o Palmeiras. Mas temos que ver qual que vai ser a estratégia que o Cuca vai usar para conseguir o mesmo entrosamento, a mesma forma de jogar, a rapidez, a marcação que conseguiu na primeira partida, né? Porque, toque de bola também. Porque foi impressionante ver a mudança nesses 20 dias que o Cuca conseguiu impor. Não sei se foi porque ficou 20 dias estudando só o Atlético Paranaense ou se foi... conseguindo fazer o Palmeiras jogar novamente, voltar a jogar jogo novamente. Temos que ver se ele vai conseguir impor isso também contra a Ponte Preta, para aí sim cravarmos que pode ser um grande candidato ao título brasileiro. Na minha opinião, ele conseguiu colocar uma nova filosofia de jogo no Palmeiras, no time, conseguiu colocar na cabeça dos jogadores, né? Ele como, assim, é comparado com o Tite, em certos aspectos, não em todos, mas que ele consegue falar direito com o jogador e... Fala a língua do jogador. Fala a língua do jogador e o time consegue tocar a bola, e essa é a filosofia do Cuca, tocar a bola pro ataque, peão. Você que tá quase dormindo aqui na bancada, pode falar. Comeu, né, agora, então... Sexta, né? É. Sexta. Mas eu acho que o Palmeiras tem um jogo sábado que pode mostrar se realmente vai brigar lá em cima na tabela. Lá em cima vai brigar, mas por título, eu digo. Porque o Palmeiras, pelo menos no jogo contra o Atlético Paranaense, o time que o Cuca montou deu indícios de que pode haver uma variação tática, que foi muito cobrado do Marcelo Oliveira, principalmente no fim do trabalho dele, que não mudava. E o Cuca, dentro do jogo do Atlético Paranaense, a gente pôde perceber com grande participação do Tietchan, que tá... Que já vinha acostumado com essas variações lá. Ok. Que estava acostumado com essa variação de jogo no Audax, conseguiu mostrar um pouco disso no Palmeiras, atuando em partes da partida como lateral, alguns momentos caía mais como volante, chegou até na frente um momento ou outro. Então, pode ser um jogador importante por ter essa versatilidade e vai depender muito do que o Cuca vai pôr em campo contra a Ponte, porque o Cuca tem esse histórico de mudar o time de acordo com o adversário. E não vai ser um jogo fácil, mas eu acho que o Palmeiras é favorito, tem mais time e, inclusive, eu vejo a Ponte brigando para não cair esse ano. É, a Ponte que perdeu o Renato Cajá, etc. O que você acha dessa Ponte Preta, José Roberto, para essa partida não só contra o Palmeiras, mas, como o Peão disse, pro longo do campeonato? Eu acho que a Ponte até, enfim... Óbvio, o Campeonato Paulista pode ou não servir de parâmetro, né? Não serve de parâmetro para os grandes, de parâmetro, mas para uma Ponte Preta, no caso, pode até servir de parâmetro para adicionar ou retirar certas peças do elenco. E eu acho que a Ponte pode sim, assim, vai brigar embaixo da tabela. Não sei se vai ser o Z4. O Wellington Paulista é o centroavante. Mas... E o principal nome da equipe, Exatamente. Eu tentei procurar outro aqui na minha cabeça, mas não foi possível. Por isso que eu acho que é o Rodrigo Grolli, zagueiro. Ah, irmão do Marcelo? Não, Grolli. Ah, Grolli. Por isso que eu acho que é unanimidade aqui na bancada que a Ponte vai brigar disputar pra não o Z4. É. Mas eu acho que é um time que... É engraçado que a Ponte sempre tá fazendo um campeonato ruim e de repente ganha 5, 6, embala... Uma sequência de vitórias se salva, então tem que esperar pra ver, mas vai brigar embaixo sim. Cuidado com a macaca, Palmeiras! E mudando de assunto, o Fabrício, enfim, rescindiu o seu contrato com o Cruzeiro e tá perto aí de assinar por definitivo com o Palmeiras. Demorou, hein? Demorou? Faz 2 semanas que tá aí fazendo nada. Pois é. Treinando ele tá. Treinando. Foi contratado, tem que ser. O cara tá lá no clube, tem que jogar, demorou muito. A pergunta que fica é, será que ele é o novo Felipe Gabriel? Opa. Eu acho que... Difícil, né? Acho que tem chance de jogar mais que o Felipe Gabriel nesse time do Palmeiras. Não existe alguém até pior. Até o Luan, né? Eu acho que o Luan voltou. Eu acho que o Luan calça jeans é um pouco pior que o Felipe Gabriel. Um grande Luan. Eu lembro dele. Ele e o Jorge Henrique é uma troca de amor, né? Nossa. Gente. Imagina se tivesse o Luiz Fabiano ainda. Sinceramente, tem alguns torcedores do Palmeiras que idolatram o Luan, não entendo essa idolatria. Peão, pode comentar. Não é idolatrar. Eu também não entendo nem um pouco essa... Eu entendo que... Esse xodó que o Luan virou. É que o Luan, eu não sei, ele ganhou uma mística por ter jogado a 45 minutos de 2012, da final da Copa do Brasil, com uma perna, literalmente. É. E a torcida achou raça, sangue, e como... Aquele time era... Se é pra jogar com uma perna, que ele vai pro Inter, né? Opa! Meu Deus! Tem... então... tem trilha aí, Flavião, de piada ruim, do dia? Tem trilha. Imagina um ataque Nilson Deus, hein, e Luan capitão. E Wellington Paulista. Um tridente. Fica só na sua imaginação, porque se for pra realidade eu vou chorar. Bom, pois é. Está aí a questão do Luan no Palmeiras, do Fabrício, enfim. Mas vocês acham que o Fabrício vai jogar mais como lateral ou como meia? Surgiu esse questionamento. Né? Acho que raramente vai para lateral, porque, né? Eu acho difícil jogar como meia, porque o Palmeiras tem muitos jogadores ali no meio-campo. Até porque o Fabrício... Na cabeça do Cuca, o Cuca quer usar ele mais como meia do que como lateral até esquerda. Até porque o Fabrício não chegaria, mesmo como meia, não chegaria a ser aquele armador, né? Ele jogaria mais para volante ou um pouquinho na ponta. Mas se for para jogar no meio, ele vai só receber salário, ele não vai entrar nunca. Que também são jogadores... Entendi. Que na ponta também, mesmo que ele venha fazer lateral, essa função, ele... Vai ter concorrência grande com o Roger Guedes. Egídio, né, no caso. O Zé Roberto já não tá em plena forma, ele tava jogando mais em no meio. Em forma ele tá, mas não aguenta. O vovô garoto. Exatamente. Mas vamos mudar um pouco de assunto aqui. Vamos falar da proposta da Juve da Itália para o Gabriel Jesus de 20 milhões de euros. E o agente do jogador disse que o jogador não sai do Palmeiras por este valor. Ah, aquele papo que o jogador não sai por X valor, é por Y que é valor. A multa rescisória, né? Que é de 40 milhões de acho euros. Que é 40 milhões de euros ou mais até. Não sei. Tem uma questão. Né? Já renovou? Mas já renovou o contrato? Já. Aí tem aquela cláusula: para alguns times a multa é menor. Não tem. Para Manchester United, assim. PSG, Real Madrid, Barcelona e mais um. É a Juventus, não é a Juventus. Não, não. É a Juventus, eu acho. Mas será que é o Bayern de Munique? Vocês acham que ele tem potencial? Tá, potencial não. Tem bola para jogar nesses times? Eu acho que tem bola. Eu acho que ainda não. Ainda não, mas vai ter. É um cara com muito potencial. Inclusive, eu fosse ele, eu não sairia do Palmeiras agora. Com ficaria certeza. Mais um ou dois anos aqui para ganhar tempo de jogo, ganhar experiência. Idolatria na torcida. É, pode ganhar títulos, porque o Palmeiras realmente parece que vai brigar por título esse ano. E eu acho que é muito cedo para ele sair, até pela questão do estilo de jogo. Eu não vejo hoje o estilo de jogo do Gabriel Jesus batendo com o estilo de jogo europeu, principalmente italiano, caso vá para a Juventus. Então, eu acho que hoje, para ele, o melhor seria ficar no Palmeiras por pelo menos mais uma temporada. Com certeza. E eu acho, Betão, que um outro ponto que, pelo menos, acho que a torcida do Palmeiras é importante saber, o Palmeiras só tem 30% do Gabriel Jesus. Então, é aquela coisa fatiada entre empresários que a gente já sabe. Então até seria esperar um pouco mais, comprar mais uma porcentagem dos valores e quem sabe ganhar até um dinheiro a mais acima. 50-50, né? Um 50-50 mais pra frente. Eu concordo com o Betão. Vamos falar agora do Santos. Vamos pegar o carro e ir lá pra Baixada. Solta o hino do Peixe, Flavião. O Santos pega o Curitiba na Vila Belmiro no domingo às 11 horas da manhã. Aquele jogo maravilhoso que todo mundo gosta da manhã de domingo. E o que vocês acham desta partida do Santos? O Santos que perdeu a primeira partida do Campeonato Brasileiro para o Atlético Mineiro por 1-0. E é complicado, né? Ô capitão, o que você acha agora na Vila Belmiro? Você apostou no Santos, no Cartola? Eu apostei, e você? Eu apostei só no Gabriel e olhe lá, viu? Porque entendi. Nos outros jogadores aí tá complicado de apostar. Não sabe ainda se o Lucas Lima e o Ricardo Oliveira vão entrar em jogo. Finalmente estreando no Brasileiro, né? Na primeira partida. Possivelmente então. Estreando e se despedindo, né? Exatamente, né? Então esse é um dos meus destaques para explicar o futuro rebaixamento do Santos, que eu cravo aqui. Ah, mas... Tem isso. Mas... Eu e acho... o Gabigol também vai sair de férias, praticamente. Mais vai um. Pra e pode exatamente, ir embora de também. Férias, né? Porque ele não vai jogar na seleção. Exatamente. Então, o Santos vai ter que se virar aí com quem? Com quem? Com quem? Paulinho. Paulinho. Joel. Ronaldo. Mendes. Ronaldo. Mendes. Exato. Repita, né? Repita. Então, Vitor Bueno, olha só quantos jogadores de qualidade, hein? É isso que eu tô falando. Tem potencial, mas não tem como segurar a bomba, né? Mas tá muito bomba, maduro, né? tá muito cru. Maduro não. Opa! Não, e tá maduro. Muito cru. Eu tenho bomba do Santos, hein? Olha a bomba. Quer soltar a bomba? Solta. Solta. Cuidado, solta. Opa. Tem bomba do Santos aqui. O Atlético Nacional. O Vitor até explodiu aqui. Faz tempo que não tinha bomba do Santos. O Atlético Nacional aceitou a proposta do time da Vila por Copete. Copete. Vai resolver os problemas agora. Vai resolver. Né? Meu vamos Deus. Ver. Nossa. Copete. Quem mesmo com o Copete, você acha que o Santos cai, capita? Com Copete? Ah. Vamos esperar um pouquinho. Se o Flavião disse... Falou que é melhor ter Copete. É. Complicado. Não. Solta a piada que o Flávio falou, capitão. Não precisa ter Copete, zap. Não. Tá solta preso uma vai no, aí, Flavião, no truco. Com você mesmo, né? Que, pelo amor de Deus, né? Eu não entendi. No então... truco, capitão. Truco. Truco. Truco, truco, capitão. Você não joga truco? Joga. Você que é profissional aqui na bancada. Poker Stars, vai lá truco com o Neymar e com o Ronaldo. Truco Stars. Ah, tá bom. Eu não entendi ainda, mas tudo bem. Mas volta no assunto. Voltando ao... Explica o Santos. Já expliquei. Explica a sua teoria. A minha teoria é Zeca fora, Thiago Maia fora, Gustavo Henrique fora, Ricardo Oliveira fora, Gabriel fora, Lucas Lima fora. Quem sobra no Santos? O Copete. O Copete. O Copete vai levar o Santos aonde, gente? Um jogador... Ó, Ronaldo Mendes. Ronaldo Mendes. Só tem o nome. Então, o nome Ronaldo, né? Rafael Longuinho. O Rafael Longuinho então, é o melhorzinho. Né? Tem, mas como chamar o lateral lá? O Vitor Ferraz. Caju. Tem o Nilson ainda? O Nilson tá no Santos? Caju. Nilson. Não, o Nilson a já torcida vazou. Do Palmeiras agradece o Nilson, hein? Não, mas se for parar pra analisar, não é nenhuma asneira falar isso. O Santos vai tentar se segurar na Vila, mas... É. Eu acho que... Qual o time titular do Santos, se não for esse que tá hoje? E aquela coisa... O Renato já tá desgastado. Não vai aguentar a temporada toda jogando todos os jogos segunda e quarta. Segunda e quarta, não. Domingo e quarta, todo final mas de semana. Mas uma coisa que também pode, assim, levar em... O Damião tá vindo também, né? Não. O Flávio entrou em choque já. Melhor o Nilson, Flávio? Meu Deus. O Nilson não entra na justiça mesmo, O Santos que tem que entrar por danos materiais e morais com o Nilson. Mas o que o Capita falou é... São seis titulares, né? Seis titulares... por 18 rodadas. Não. E alguns, os três principais... Eu arrisco a dizer que o goleiro... Vanderlei pode sair também, né? Porque é um ótimo goleiro, né? É o goleiro que tem... Não... Tem o reserva. O Vladimir, que também ano passado conseguiu fazer uma... Substituiu bem o Vanderlei, então... Até confundiu os dois, eles são meio parecidos. Mas eu acho que o Vanderlei é melhor. Enfim, só pra terminar. Eu acho que, por exemplo... A prova que o Santos sentiu a falta de elenco até contra o Atlético agora, além de, vai perder esses seis jogadores e vai ficar os reservas no lugar dos titulares e quem vai ser os reservas dos reservas. Se um titular reserva se machucar, quem entra? Então. E aí? Cair o Neymar Júnior, filho, no... sei Neto. Lá. Eu gostaria de paralisar este assunto porque eu tenho outra bomba do Santos. Tem o Maxi Rolon pra resolver os problemas. Muito obrigado por soltar a outra bomba do Santos, mas é uma bomba quase comédia, né? Porque a diretoria do Santos quer realizar um amistoso contra o Barcelona. Meu Deus do céu, até o gatinho pulou, né? No aniversário da cidade de Santos... Quatro. Que aniversário bom, hein? Fazer. Pela lógica, quatro. Quem oito, que vai dar o presente? Agora é 12, né? Ou 16, né? Depende da... Imagina o Copete nesse jogo. Eu quero ver imagina Copete o Joel e Cruel contra o Piquet. Nossa. Meu Deus. Maravilha. Joel... Copete e Piquet. Shakira. Combina, né? Shakira. Copete e Piquet. Peça o nome de comida. Seu filho vai chamar Copete e Piquet? Nem. Jamais. Entendi. Se o Flavio falou... Se o Aldax põe o Santos na roda, imagina, né? Pode soltar o gatinho de novo aí. Fica engraçado, né? Já era, hein, Santos? Tá de brincadeira com a nossa cara. Só um comentário sobre isso. Eu acho sacanagem que o Santos... O Santos tem um contrato... Diz que tem um contrato falando que, no caso do amistoso, que ainda é lá da contratação do Neymar, que tinha no contrato dois amistosos... que ser esse jogo na Vila. E eu acho muito ruim pro torcedor brasileiro esse jogo ser na Vila só pra 16 mil pessoas. Portão fechado sem imprensa. Tem que pôr um drone pra ver. Tinha que ser no Maracanã, no Morumbi. Exatamente. Porque couber pessoas. Seria talvez a única oportunidade da gente ver esse Barcelona fantástico vir jogar aqui no Brasil. Então... E eu queria falar só mais uma coisa aí sobre o Santos, já que o peão falou do Neymar. O Santos que ainda recebe uma grande quantia da televisão por conta do contrato do Neymar. Você tá de brincadeira. Exatamente. Ele recebe atualmente 110 milhões da televisão por conta dos contratos que o Neymar tinha. Eu tenho mais uma informação aqui para ajudar o time do Santos. Olha aqui, tá escrito aqui. Limites de estrangeiros na equipe pode forçar que o Santos negocie o colombiano Valencia. Olha só. Porque vem o Vecchio da Arábia. O Copete. O Copete. Chegou o Maxi Rolon. Tem mais um argentino. O Patito. Não, o Patito vai ser mandado embora. Não, o Patito vai embora. Se o Santos não conseguir Aí, ó. Nem com os estrangeiros. E aí vocês ficam falando de mim, né? Que eu cravo não, mas... ele na zona de rebaixamento. Mas eu acho... Olha o que a gente tá falando. Eu acho muito difícil o Santos ser rebaixado por conta da Vila Belmiro. É muito difícil o Santos perder na Vila. E eu acho que isso... Ganhando as partidas Curitiba, em casa, sim, então... O Curitiba sofreu pra ganhar em casa do Cruzeiro porque tava, e ainda tava com dois a menos. Mas né? Pra mim opor um pouco a do lógica Cruzeiro. Do capitão, o Santos tem uma base muito forte. Pode chamar os moleques para entrar na equipe. Mas, vai mas tem que ver moleque, como fez na temporada passada, nas temporadas Mas tem retrasadas. Que ver se eles vão sentir, né? Jogar contra os marmanjos aí já tão experientes assim. O Santos que tem como o fator principal nessa temporada o... A Vila Belmiro tem que ver se a torcida vai acabar comparecendo, né? Porque sem grandes sem grandes jogadores pra atuar, aí eles vão... O Santos tem que ver se a torcida o vai. O Santos não, o Flávio soltou o relógio. E só pra terminar logo, o assunto, a gente... Você falou da base, mas não é Gabigol... Não é ninguém especial, não né? Não, mas não é porque tem um Gabigol que vai sair... Já saiu o Vitor Andrade, né, da base. Maravilha. Então, né, vamos com calma. Exatamente, já falamos demais do time da Vila. Vamos ao que importa e falar do time que joga hoje pela Copa Libertadores da América, o Tricolor. Solta o hino do São Paulo. Vai lá, para de coração. Vamos, São Paulo, vamos, São Paulo, vamos ser campeão. Salve o Tricolor Paulista, amado clube brasileiro. O São Paulo pega o Atlético Mineiro hoje na Copa Libertadores da América. Lá no Independência. Vai ser complicado esse jogo, hein? Pião, você que é o nosso querido torcedor São Paulo. Coração batendo mais forte. Seu hoje. Coração está quase saindo da parou, boca. Né, você queria estar indo pra tá, Minas Gerais. Tá no meio do caminho, viu? Tá no aparelho já, o Pião. Entre ver assim... o jogo ou ficar com a namorada, quem que você escolhe? Ah, hoje é o jogo, né? Hoje é o jogo. Opa. Espero que ela não ouça. Júlia, cuidado. Tudo tem o seu momento, né? Entendi. Mas ou eu acho que jogo sobre o jogo vai ser muito complicado. Acho que para os dois times vai ser um jogo que pode... A gente tem vários cenários possíveis. Ou o Atlético vai dominar completamente, o São Paulo tentando só se defender. Três cenários? Vamos lá. Três cenários? Não, mas... Não, eu tô falando... ganhar, mas, perder e não, piar, vitória, né? E derrota. Jogar bem, jogar mal ou não jogar. Ou a gente pode encontrar hoje aquele jogo parecido com o da semana passada, que foi muito ruim. Se o São Paulo se propuser a entrar em campo só pra segurar a bola no meio campo, bater, meio que um futebol argentino como o do Atlético foi aqui no Morumbi, podemos ter um jogo de novo muito feio que pode ou não ser resolvido em uma bola, como o Michel Bastos conseguiu resolver semana passada. O Galo pode conseguir achar um gol também, caso o jogo seja assim, ou conseguir driblar essa catimba que o São Paulo pode impor em campo e conseguir se classificar. Então, semana passada... Só um parênteses aqui parênteses no que o Pio falou, desculpa, capitão. Mas você acha que o São Paulo consegue fazer gols no Independência? É, vai tentar. Eu acho que não vai sair loucamente para ataque, assim, buscando... Loucamente? É. Pode falar, capitão. Obrigado. Semana passada eu fiz uma pergunta aqui para a bancada. Queria repetir aqui, já que estamos com novos companheiros. O Betão estava comigo nessa, acho. O Pião também. Não, eu estava. Não. Os dois estavam. Eu não estava. Ah, não, você não. Ele não estava. Então tá bom. Eu vou fazer para você então, porque o Pião eu lembro de... Não. Pô, lembro. Eu sou o quê aqui? Você é o meu querido apresentador. Ah, então tá bom. Você só modera, só modera. Oh, brincadeira, hein? Calério Prato. Calério Prato. Calério Prato? É. Quem é melhor e quem vai decidir hoje? Faz essa pergunta pra mim. Quem vai decidir? Não, eu quero ouvir você fazer a pergunta. Vitor. Isso. Calleri ou Prato? Quem vai decidir hoje? Prato. Tá bom, pode falar. Ele queria essa pergunta pra responder. Vai, Betão. Calleri. Por quê? Opa! Não, acho que... Porque, empolgou, ó, hein? Não, eu acho que um ponto que, aproveitando pra fazer esse gancho polêmico... O Bowser, ele jogou fora de casa, até abrindo a mão de usar o Paulo Henrique Ganso muitas vezes, que é o setor de criação do São Paulo, e mesmo assim conseguiu fazer um gol. Se já 2-0, por mais que seja na Independência, eu acho que é um jogo que vai ser pegado, que vai ser difícil, não vai ser tão fácil assim. E eu acho que se o São Paulo, por exemplo, joga igual o Bowser fez contra o Toluca, contra o Strongs, com o Wesley... E que o Wesley acabou jogando bem, o que é um milagre, pelo menos pra mim. Eu não acho só pra você. E fazer um... Se o São Paulo faz um gol, Eu não sei se o Atlético teria força, mesmo o Atlético já provando ter feito grandes virados. Mas eu acho que o Calleri pode decidir hoje, como o Pião falou, numa bola. O jogo vai ser decidido Exatamente. Numa bola. Elaborando um pouco mais a minha resposta para o capitão. Muito obrigado. Porque eu vou elaborar. Lucas Frato e Calleri têm as mesmas condições de jogar bem na Libertadores. Os dois jogadores têm perfil de Libertadores. Porém, o Lucas Frato tem mais experiência. Eu acho que é um pouco mais... E mais técnico. Exatamente. Ele decide com maior qualidade do que o Calleri. Mas para explicar um pouco melhor, não, eu queria que o Pião falasse. Deixando bem claro que o técnico não é referente só à finalização. Exatamente. Eu digo na movimentação, o passe e tudo mais. Mas o Calleri é mais finalizador. Eu acho que o Prato é mais matador e o Calleri tem um pouco mais de técnica, assim, tipo, finalização diferente. O Prato é mais, sobrou, é o centroavante mesmo, famoso, parecido Isso. como o Aloysio Chulapa. Eu vejo o Lucas Prato como centroavante e o Calleri como segundo atacante. É, o Calleri também funciona bem como centroavante, mas não aquele pra ganhar na dividida de cabeça. O Calleri mas... me lembra um pouco o Pato. Tem um estilo parecido. Mas eu sou mais Calleri. E muito mais vontade. Você não, né, tem, boas você não tem, é boas... argentino, né? Você não tem boas recordações do Pato, né? Tem várias opções, né? E o argentino sempre mostra mais raça do que os brasileiros. Tanto é que... E inclusive os dois são argentinos, né? Então dá pra esperar os dois muito bem na partida de hoje, buscando o jogo, querendo a vitória. Dá pra ver principalmente no Prato contra o Racing, né? É, e eu ia levantar isso, a diferença... Argentina dos dois, é que o Calleri é o argentino chato na hora de falar, provocar. O Prato é mais chato naquela questão de... jogar. Lutando, jogar bem, né? Lutando em campo, assim, briga muito, divide muito. A cada bola ele divide a bola com o seu contra o Racing nas oitavas, teve uma bola que ele voltou lá da área de ataque, perdeu uma bola e foi marcar quase na defesa lá, roubar a bola do lateral que tava se preparando pra cruzar. Então, eu acho que são dois jogadores muito importantes. Eu acho que os dois podem desequilibrar hoje, mas eu enxergo o Calleri desequilibrando, fazendo o gol do São Paulo fora de casa, que pode definir a classificação. Bausa Exatamente. Ou Aguirre? Opa. Bausa ou Aguirre? O Bausa. Bausa? Eu acho o Bausa. Eu, sinceramente, não gosto muito do trabalho do Aguirre. Conseguiu chegar à semifinal com o Inter, conseguiu vice-campeão com o Peñarol, mas eu prefiro o Bausa. Eu vou completar um pouco que o Pião está falando. Eu prefiro o Bausa também porque ele tem mais perfil de Libertadores e foi campeão desta competição. E o Aguirre, não. É, eu primeiro que eu acho que o Bausa, ele pode ser considerado um estar no momento melhor que o Aguirre, porque o time de São Paulo é bem pior que o do Galo. Com certeza. No geral. E o Bausa está tirando, né, leite de pedra em certas situações. Motivou o Wesley, ponto. Mas eu acho o Aguirre... O Wesley é o centro de tudo. É, o Wesley é complicado. Mas eu acho o Aguirre melhor que o Bausa. Não por... Por quê? Não, Eu concordo. Por quê? Eu acho que o jogo do Aguirre é muito mais completo que o do Bausa. Ele tem muito mais variação tática, muito mais, tanto ofensiva como defensiva. Ele não é porque ele ataca muito, que ele é um mau defensor, taticamente. E eu acho que, por mais que o Bausa tenha ganhado uma Libertadores com o São Lourenço... E uma com a LDU. Eu acho que, como eu já falei algumas vezes, o time que o Diego Aguirre colocou na final contra o Santos, do Peñarol, era 4 ou 5 vezes pior do que o do Bausa no São Lourenço e na LDU. Era péssimo aquele time. Como eu falei, o destaque era o Martinucci. E ele fez aquele time jogar. E foi um jogo difícil aqui no Pacaembu. E era só o... Peñarol ficou até o final do jogo pra empatar aquela final e não era um time técnico, era um time mais raçudo. E eu acho que isso foi muito mérito do Aguirre, que fez aquele time jogar bonito. E não era um time técnico. Só pra complementar, eu queria falar também do Internacional, que o Aguirre levou ano passado, que não era nada demais, não era nenhum grande time. As variações táticas dele, a forma de jogar, conseguiu também motivar esse time. Então, dá pra se dizer que foram duas grandes passagens no Peñarol, levando na final e perdendo para o Santos, que incomparavelmente era muito melhor. E o Internacional do ano passado, que perdeu pro Tigres, do México, que também era muito melhor. Então dá pra perceber a forma de treinamento dele que dá certo. E novamente com o Atlético Mineiro, eu não acho que seja disparadamente o melhor do Brasil, mas eu acho que ele tá conseguindo tirar de jogadores o que ele não, nenhum outro técnico conseguiria. Pode ser. E só pra encerrar mesmo... Fale, Beto. O time do Aguirre no Internacional era muito baseado em apostas de jovens, que eu acho que é outra coisa que ajuda muito a falar que aquele time não era o melhor, mas o Aguirre fez dele o melhor naquele momento. Exatamente, já falamos demais do São Paulo, e para finalizar esse assunto Libertadores da América, vamos dar nossos queridos palpites. Epa! João Pedro Granato. 2-1 Atlético Mineiro, São Paulo na semifinal. Sério mesmo? Sério mesmo. Sério mesmo? O meu palpite é 1-0 Atlético Mineiro, vai para os pênaltis e o São Paulo passa nos pênaltis. Beto? Eu acho que vai ser 3-1 para o Atlético. Gosto de emoção, passa. Né? Hã? Gosto de emoção. Gol no fim? Gol no fim. De quem? O terceiro? Capitão. De quem? Do capitão? Do capitão. É, vai ser 1-1 pra mim o jogo. Vai ser o São Paulo vai conseguir o golzinho ali no contra-ataque e vai conseguir empatar o jogo. Gol do Caleri? Toca no Caleri que é gol, né? E vai ser classificado? Sim. Exatamente, né? Já falamos demais do São Paulo, o já falamos do demais Casares, tá? dos quatro grandes paulistas. Temos informações de última hora da Taça RW, que acontece neste momento. Está indo para os penais. Senhor Pedro Rocha me informou. E no segundo bloco, nós voltamos com ele para fazer o resumão desta competição. Vamos para o intervalo. Vai tomar a sua água e já voltamos. Caramba, de novo. Você está ouvindo a Rádio Web Mackenzie, uma emissora da Universidade Presbiteriana Mackenzie em caráter experimental. Estudar é uma forma de ampliar horizontes. E no Mackenzie, sempre é hora de aprender. Não importa se você é criança, adolescente ou adulto. Porque aqui, você sempre encontra educação de qualidade. Do ensino fundamental à pós-graduação. Descubra o que o Mackenzie pode oferecer. Mackenzie, um mundo para você. Between a cover for a friend, all the channels that have broken down. Now you bring it up, I'm gonna ring it up just to hear you sing it out. Step from the road to the sea to the sky, and if you believe what we rely on, when I lay it on, come get to play it on, all my life to sacrifice. Hey, oh, listen what I say, oh, I got your hey, oh, listen what I say, oh. The more I see, the less I know, the more I like to let it go, hey. Estamos de volta com o segundo tempo do Arquibancada Mac e vamos diretamente para o campeonato Taça RW aqui do CCL, o campeonato de futebol dos alunos, com o nosso repórter Pedro Cunácia Rocha. Fala, boa noite, Rocha. Boa noite, Vitor. Boa noite a todos da bancada. Boa noite, querido ouvinte. E aí, Rocha, como é que foi essa disputa? Eu soube que foi pelo... caiu nas penalidades e o time Magic J acabou perdendo este campeonato. Fala um pouco mais dessa partida, ô Rocha. É isso mesmo, Vitor. Foi um jogaço aqui que tivemos na Taça RW, na finalíssima da Taça RW. Duas equipes que mereceram muito chegar nessa decisão. O Magic J jogou como um Atlético de Madrid, enquanto o seu adversário propôs o jogo o tempo inteiro. Mas acabou tendo um resultado de 3-3 no tempo normal. Uma grande partida do goleiro do Magic J, o Matheus, que também está com a gente na bancada. Não hoje, mas é do nosso programa. E foi uma partida eletrizante, lotada, e que acabou 3-3, terminando nos pênaltis. Boa noite, Rocha, tudo bom? Boa noite, Pedro. João Pedro, pode falar. E aí, quem que saiu na frente? Fala pra gente. É, então, o Magic J abriu o placar logo no começo do jogo, numa saída errada do time adversário, mas... e sempre acabou liderando o placar. O Atlético Magrítimos empatou o jogo, aí o Magic J fez novamente 2-1, aí acabou tomando a virada para 3-2, mas foi buscar o 3-3 já no final do jogo. Nosso goleiro do Magic J pegou algum pênalti, ô Rocha? É, o Matheus Veloso tá com moral, ele... nas penalidades no futsal são 3 só. Então, o Magic J abriu o placar, o adversário fez o dele, aí o Magic J errou, o adversário fez o dele, aí o Magic J fez o terceiro, aí na hora de finalizar o Matheus Veloso pegou um pênalti, mas não foi o suficiente, porque logo depois o Magic J perdeu novamente e o Atlético de Magrês se sagrou campeão, convertendo a última penalidade. Infelizmente o Magic J perdeu, né, Rocha? É, infelizmente foi uma equipe que lutou muito para chegar na final. Na edição passada já havia chegado na semi, mas tá batendo na trave. Acho que na próxima temporada, no próximo semestre, eles vêm forte novamente. É, lembrando que nas quartas de final eles já tinham passado pelos pênaltis, né? Se eu não me engano. Sim, exatamente. E na semifinal conseguiram a virada no finalzinho também para conseguir chegar nessa final. Exatamente, é, foram vivendo nos trancos e barrancos. Mas agora nessa final acabou não dando certo. Então se mostrou um time meio com cara de Libertadores ali, é, na exatamente. Raça, na vontade. Tipo o Atlético Mineiro, né, Pião? Vamos ver, né? Galo! Rocha, você tem algum jogador aí pra entrevistar ou não? No momento não, eu tive que sair aqui do ginásio, porque tava muito barulho, porque hoje tivemos uma atração no intervalo do jogo, das famosas Sharks, que é o grupo das dançarinas organizadas. Maravilha, hein, Rocha? Você gostou do espetáculo, Pedro? Tem alguém aí pra te entrevistar, por favor? Não tem? Não tem ninguém pra entrevistar, então? Não tem ninguém. Nem um torcedor, não? Passa no RH depois. Não, então, beleza, Rocha. Muito obrigado pela presença aqui no Arquibancada MAC. Nós estamos com você. Obrigado pela participação. Hoje não consegui ficar na bancada, mas na próxima tamo aí. Beleza, Rocha. Falou, abração. Abraço. Estamos aí, olha lá. Você que quer jogar a Taça RW, aparece no Arquibancada MAC, hein? Gente. Você aparece na Arquibancada MAC e se tivesse perto do nosso repórter, apareceria também, né? Mas, infelizmente, não ou tinha ninguém com ele. O repórter perto do atleta. Entendi. Será? Tudinho. Bom, mas vamos mudar de assunto. Já falamos demais da Taça RW, vamos falar do futebol brasileiro em geral. O Robinho está entre os relacionados de Aguirre, mas Carlos deve ser o titular no jogo contra o Atlético. Já falamos demais do Atlético e São Paulo, vamos deixar isso pra depois. Vamos falar do Flamengo. O Muricy que sofreu aí... Uma arritmia. Praticamente uma arritmia. Mais uma, né? Já tinha tido esse problema no São Paulo. No São Paulo, né? Só time que dá dor de cabeça pra ele. Ele está internado no Samaritano do Rio de Janeiro, mas deve ser avaliado. Já teve alta. Já teve alta, tá em descanso e vai voltar brevemente pro Flamengo. Vocês, o que vocês acham dessa volta ou dessa... perda do Muricy pro Flamengo. Ah, o Jaime que vai acabar sendo técnico hoje. É o Tata. Não, é o Tata que é o auxiliar do Muricy e o Jaime vai ser auxiliar do Muricy. Muito bom. Gente. Bom, vamos falar rapidamente do Cruzeiro não, do Vasco. O Felipe Gabriel que estava no Palmeiras e que estava encostado e não jogava há muito tempo, só jogou 20 minutos com a camisa esmeraldina do Verdão, foi para o Vasco. O que vocês acham dessa contratação? O DM, né? O cara não joga, tem que esperar ver o que ele vai render dentro de campo. Se ele vai treinar, se ele vai... É muito difícil falar de um jogador que ficou um ano, quase 2 anos parado. Dias. Até o Adriano jogou mais que ele. Decorou um número. Né, porque a gente marcou a passagem dele pelo Palmeiras. Quantos dias? Ele ficou em 366 dias no Palmeiras, ele jogou 25 minutos. Ou seja, mais de um ano. Mais de um ano. Seria um ano bissexto, né, Capita? Até o Adriano jogou mais que ele em um ano. Que coisa... desagradável. Bizarra. Bom, já falamos demais de futebol brasileiro, vai. Vamos pegar o avião e vamos pra Europa, Flavião! Epa! O Sevilla foi campeão em cima do Liverpool Futebol Clube na Europa League hoje, na Basileia. Um título inédito aí pro Sevilla ou não? Inédito não. Três vezes seguido. Campeão seguido. Mas que maravilha. Só dá o Sevilla. O comentarista da televisão, inclusive, sugeriu mudar o nome do torneio pra UEFA Sevilla League. Entendi. O comentarista deu uma travada. Foi Everaldo Marques. Meu Deus. O que vocês acham desse campeonato desse time? Melhor dizendo, tricampeonato do Sevilla. Beto, você que deu esse destaque no começo do programa. É o... Deu uma... O Capita não consegue se controlar aqui, ó. Não dá, hoje tá com... Até os cachorros estão latindo. Só os cachorros, né? Vai, Betão. Fala, Beto! Então, o Liverpool abriu o placar, né? Na partida, e já eram... Foi no final do primeiro 35 tempo. 35 do primeiro foi tempo. Foi para o intervalo, liderando a partida. E todo mundo pensava que ou o Sevilla iria totalmente... Virar ou empatar. Ou o Liverpool ia ganhar. Não, é que o Sevilla... Ou ganhava ou perdia. É, ou empatava. Todo mundo pensou que ia afetar um pouco o Sevilla, por ter sido no final do primeiro tempo. Mas não foi muito isso, porque o Sevilla logo no começo do segundo tempo empatou. Em 10 minutos virou e já aumentou logo em seguida. Com o Coque. Dois gols do lateral direito. O Coque era do Atlético? Não, é outro. Esse é Coque outro Coque. Nacional. Aquele é com K, aquele esse é com K, C. Esse com C. São Coques. Ah, são Coques. É diferente. São Coques. destaque pra bela jogada do Mariano. Deu até caneta. O Alberto Moreno no chão, on the floor. Que bonito. Que bonito, não. É, o tempo tá meio... Mas o é impressionante ver como que o Sevilla consegue jogar esse campeonato. Tranquilamente, não sente a pressão. E não só é o terceiro título seguido, como se eu não me engano, é o quinto nos últimos 11 anos. Exatamente. Não, e a... Papa tudo, e né? E aquela coisa, papa, né? Papa tudo por dinheiro. Como o Capita já disse hoje... Foi. Parece o Santos no Campeonato Paulista, o Sevilla jogando a Europa League. É, né? Boa comparação. Mas... Boa, obrigado. Não foi eu que falei, mas agradeço. Não foi você? Não foi eu, mas Mas vamos ver o futuro aqui, pessoal. Vocês acham que o Sevilla vai chegar forte na UCL? Não. No ano que vem? Deste ano, na verdade, né? UEFA Champions League. Tentar brigar pra... Vai. Vai. Ganha campeão da Europa League e vai pra Champions League. Vai pra fase de mata-mata, né? Antes, pré... Pré-Libertadores da Europa. Mas eu acho que vai fazer o mesmo papel da temporada, dessa temporada, né? Que foi, tava no grupo até do meu querido Manchester City. Que cai na fase de grupos, mas não vejo o Sevilla como um protagonista para a próxima temporada na Champions League. Exatamente, já falamos demais do Sevilla, né? Vamos falar dois assuntos agora. A Juventus recebe o Fico, né? Do Dybala. Dybala vai ficar, mas deve perder o atacante Morata. E o outro assunto que eu queria que vocês comentassem é que John Terry ficará no Chelsea, o time do capitão. Comenta isso aí pra nós, capitão. Ah, é uma alegria pros torcedores do Chelsea, né? É um grande ídolo. Terry. Alegria pro torcedor do Chelsea, né? Terry. É uma alegria, né? É, muito feliz. Alegria do torcedor. Fico muito feliz com essa notícia, porque ao contrário do que aconteceu com o Lampard, que acabou deixando o Chelsea... E foi pro City. Foi pro City, marcou um gol de empate ainda na temporada, e aí já tá lá nos Estados Unidos, mas foi muito bom pra carreira do Terry conseguir... Provavelmente vai encerrar a carreira no Chelsea, onde ele conquistou todos os seus grandes títulos. Todos os grandes títulos do Chelsea foram conquistados com ele. É. Então é depois do Zola, acho que ele é o maior... Ídolo da torcida do Chelsea. É mesmo? Exato. É, maravilha, né? Mas e sobre o Dybala, você, Beto, que acompanha o calcio italiano, que você acha... Da Juventus, né? Vai ter que falar da Juventus. Comigo, meu. Que você acha do Fico, né? Do Dybala, que ele vai ficar na Juventus. E o Morata vai sair da Juve. É, o Morata foi fundamental nas campanhas europeias da Juventus. Sempre fazia seus gols e dava assistência. Mas, se eu não me engano, é até o Real Madrid, né? Que ele tá voltando. Eu acho que ele era do Real Madrid. Ele gosta, né? Real Madrid gosta de gastar um dinheiro, Real Madrid. E eu acho que pro Dybala é ótimo ele ficar. Podia contratar o Pato. Nossa. Se gosta de gastar dinheiro, gaste no Pato. Desabafos de capitão. eu acho que... O capitão não quer mais o Pato no Dybala, Chelsea. Pelo menos se desenvolver mais um pouco. E quem sabe ir até pra um futebol espanhol, um futebol inglês no próximo ano, daqui a 2 anos. Eu acho que é uma boa. Porque mostrou qualidade, mostrou que não sentiu muito a camisa da Juventus. Manda, Pion. Eu acho que o Dybala é uma ótima ideia para a Juventus, que ele consiga ficar realmente. É um jogador que mostrou muita velocidade, muita habilidade, finaliza muito bem. Importante, eu acho muito importante ao lado do Pogba, dar essa companhia para o Pogba, de mais movimentação para o Pogba poder, que é um jogador que se movimenta muito também. Conseguir, às vezes, é muito bom na armação também das jogadas, então tem esse jogador de movimentação. O Dybala não vai dar alegria pro torcedor também, né? Vai dar sim. O Dybala que quando joga os adversários fogem, né? É, meu Deus. Por quê? Não sei. É porque ninguém gosta de ficar na frente do Dybala, né? Meu Deus. Solta o gatinho, Flavinho. Meu Deus, capitão! Que piada! B! Sabe, B! Já estamos finalizando? Já! Depois dessa não dá mais! Várzea, não dá mais! Não dá mais! Eu não aguento mais ouvir as asneiras do capitão! Depois do polvo bom, veio essa, meu Deus. Veio essa. O capitão solta umas pérolas aqui. Vamos finalizar aqui o arquibancada. O cara tá rindo. Ao meu lado direito está ele, João Pedro Granado. Fala o seu tchau tchau aí pra galera, peão. Boa noite, Vitor. Boa noite, bancada. Perdão, boa noite, ouvinte. Obrigado pela audiência e até a próxima. Para de rir, vocês dois. Beto, fala o seu tchau. Boa noite, ouvinte. Até a próxima, se a gente estiver vivo. Capitão! É, já deu, né, Beto? Capitão, fala aí o seu tchau. Tchau, ouvinte, boa noite. Até a próxima, o Betão tá aqui. Tem um cara morrendo aqui no estúdio. Até a próxima, ouvinte. Eu gostaria de agradecer a produção do Vinícius Henrique, da sonoplastia do Flávio Rangel, das piadas do Capitão, da namorada do Peão e da risada do Betão. Tchau, tchau! Rádio Mackenzie.